no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Museus expõem peças de grande valor histórico, mas você já parou para pensar como essas peças são conservadas para resistir à ação do tempo e permanecer em bom estado por tantos anos? Pois, para matar a curiosidade, vamos conhecer um projeto que se dedica a conservar esses acervos. A Ação de Extensão, Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP, Preservação do Conhecimento, realiza atos voltados para a manutenção dos acervos de um jeito que possibilite a integridade das peças para o público visitante. Edson Fialho, coordenador do Laboratório de Conservação, fala sobre o processo de restauração. A atividade não prevê um tempo exato de dedicação a uma determinada obra, porque cada caso é um caso. A relevância do processo de preservação está associado à própria preservação da memória. É pensar a manutenção da cultura material e, consequentemente, a preservação da própria memória ligada à ciência e à tecnologia no Brasil, que são focos dos acervos. O projeto está ligado às práticas de ensino e pesquisa, ajudando o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas a realizar seu papel na difusão de conhecimento e memória científica brasileira. O processo é feito através de etapas: acondicionamento, higienização, desinfetação, intervenções estruturais e estéticas e, por fim, pesquisas e documentação. Ana Lígia, estudante de museologia e bolsista, explica a importância do projeto. O projeto é de extrema importância para o nosso curso e a nossa vida profissional, por causa que dentro da graduação a gente já começa a ter contato com atividades relacionadas à preservação de acervos dentro do museu. A relevância do processo de preservação ela é importante e necessária para que o acervo museológico tenha uma vida mais longa. Conheça o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas e fique ligado na página facebook.com/mctufop. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.